para Cristo resplandecer. Seguimos sempre juntos para Cristo resplandecer. Em comunhão, oh, como é bom viver em união. A bênção do Senhor